Caminho da Montanha, o silêncio que traz paz. Leve sua atenção para o topo da cabeça. Imagine uma luz suave, dourada, descendo lentamente. Ela percorre a testa, soltando qualquer tensão nos olhos. A mandíbula relaxa. Relaxa também o pescoço. E os ombros ficam leves, livres de peso. Sinta essa luz descendo pelos braços até as mãos. Cada dedo repousa. Agora o peito e o abdômen relaxam. O ar entra e sai com facilidade. As pernas ficam soltas. Os pés descansam. Seu corpo está tranquilo, apoiado em completa entrega. Agora imagine-se caminhando por uma trilha tranquila em direção a uma montanha. O caminho é seguro e macio, coberto por folhas e terra úmida. O vento é leve e cada passo que você dá o aproxima de um silêncio acolhedor. Você sente o ar puro entrando pelos pulmões. E a cada respiração o corpo se enche de calma. A montanha é alta, mas o caminho é suave. Você caminha sem pressa, apenas apreciando o trajeto. A cada passo, sente o corpo mais leve e o coração mais tranquilo. Agora você chega ao alto da montanha. Ali o vento sopra com suavidade. A paisagem se estende até onde os olhos alcançam. O céu está limpo e uma luz dourada cobre tudo ao redor. Você respira profundamente e sente uma paz profunda preencher o peito. Silêncio. Apenas o som da natureza, o vento, as folhas, o bater distante das asas de um pássaro. Você se senta sobre uma pedra suave e observa o horizonte. Ali você percebe o quanto tudo está em harmonia e o quanto você também faz parte dessa harmonia. Agora imagine que o sol começou a se pôr lentamente. O céu se tinge de cores suaves. Dourado, lilás, azul profundo. O ar fica ainda mais leve e uma sensação de gratidão toma conta de você. Por estar vivo, por poder descansar, por esse instante de paz silenciosa. Você se deita sobre a grama macia. O corpo está solto. O coração sereno. E o vento da montanha embala o seu sono. Respire mais uma vez. E sinta o corpo inteiro repousar. Agora tudo está em paz. O corpo sabe descansar. A mente sabe silenciar. Deixe o sono vir, suave e natural, como o cair da noite sobre a montanha. Durma tranquilo, durma profundamente, envolto pelo silêncio e pela leveza das alturas.